sobreviventes, seres humanos lutando valentemente. Simplesmente não só porque procuram saber viver. Autoestima de sobra, sabendo o que fazer. Limitando sempre a mente do mal. Se desvia, saber viver muito bem, sem se envenenar. Dizendo não à química, raciocínio limpo, força divina ajuda. Consequência do esquema, um aprendido sistema. Todos podemos pensar. Raciocínio é o tema, se somos seres capazes de raciocinar. Por que não usamos a consciência antes de errar? Eu já errei várias vezes, o que fiz eu assumo. Pois quem erra aprende e procura seu rumo. Se a herança da função só nos garante a morte, nesse mundo ainda penso muito a fazer. Cercados pelo sistema, saindo fora dos entorpecentes, valorizando a vida, seres humanos conscientes. Periferia, consciência, o presente de Deus. Meu grande Deus, me ilumine e salve o povo meu. Fortalecendo o sistema, meu povo no sofrimento. Quem nunca viu obras malignas dentro da favela? Polícia, armas de drogas, corpos cobertos de terra. Quem chega botando banca não conhece a cega. Não dá valor à liberdade, nunca dormiu em uma cela. Se alimento, seja noite ou seja dia, em troca de seu alimento, sua família no esquecimento. Já não conversa mais, já não se senta na mesa. No Natal vendedor, no Réveillon só tristeza. O seu presente sem futuro eu já consigo ver. Os canas se embaçaram, aliviado porque o dinheiro valeu, se fez prevalecer. E a outra correria desafiando a sorte, mas as más foram mais altas que sua lucidez. A santa cê não tem vida, da morte teve a sua vez. E como vou me espelhar nesse tudo aí? Não se espere, mano, já vi um reflexo assim. No passado há muito tempo eu me lembro um moleque aqui. A sua mãe de lá, ganhando pão de cada dia para sustentar. Sustento da criança, reforça a esperança. Acreditava que assim ela iria vencer. Luta para ser alguém, uma pessoa de bem. Só que cresceu com a ideia, se tu pode ou não tenho. Filosofia em decadência, viajando na fissura. Ei, mano, pare! Não se iluda, e a molecada continua seguindo este caminho. A química é a estrada, o cemitério é o destino. Violência é nossa decadência, enterro de conhecidos que moravam aqui no pé do morro. Tomo cuidado, eu posso ser o próximo. Flores, velas, o sistema coleciona ossos. Sobrevivendo conscientemente, sim, sem remorso. Sem remorso, o sistema coleciona ossos. Sobrevivendo conscientemente, sim, sem remorso. Em um passeio pelas trevas me encontrei com a química. Carreiras no prato, altos tiros na ideia. Em um passeio pelas trevas me encontrei com a química. Pedra de crack no cachimbo, o vício da era. Em um passeio pelas trevas me encontrei com a química. Carreiras no prato, altos tiros na ideia. Em um passeio pelas trevas me encontrei com a química. Pedra de crack no cachimbo, o vício da era. Ambição eu possuo, mas muitos são possuídos por ela. Muito dinheiro engrandece o lado material, mas empobrece a alma, te deixa pessimista. Ser vivo sem ser rico, ao invés do crime, escolha o livro e tente pelo menos ser sobrevivente em um território onde se mescla a bondade e o ódio. Seu pai, sua mãe, amigos e parentes se tornam indigentes se você empolgar. É um tiro